Solange. O melhor forró do Brasil. Se não valorizar, com certeza você vai me perder. Embora eu te ame, sim, eu juro não vou suportar ver você me enganar. Cansei de perdoar, se liga no que vou dizer. Me amo mais do que a você. Por que você esnobou meu sentimento? Depois voltou com seus lamentos, mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim. Por que toda vez que eu te aceitava, você vinha valorizar, vai me perder, pode ter a certeza. Mas se não valorizar, entreguei o coração. Você brincou, foi tudo uma ilusão pra mim. Sei que foi assim. Eu sinto muito, meu amor. Voltou com seus lamentos, mas agora vi que não valia a pena te amar. Toda vez que eu te aceitava, você vinha e afrontava. Só eu sei o que passei, sofri calada. Mas me perder se não valorizar. Eu amo, amo, amo, amo você. Mas se não valorizar, vai me perder. Pode ter.